amor não é rude nem egoísta. Não se ofende. Não se ressente. Não se alegra com o pecado alheio, mas se regozija com a verdade. Ele tudo perdoa, tudo crê. Vestido com cor de paz, seus cabelos com cor de mel, e eu era um rapaz que estava conhecendo o céu. A lembrança traz algo amargo, nó na garganta. Lembro do coral da igreja que como anjos canta. Cortejo militar, guarda de honra para nos honrar. Aliança, séria esperança, contratada no altar. Sem desconfiança, sorrisos estavam convites pra luz que não cansa, amores sem limites. Na lua de mel, em um hotel, litoral do Ceará. Antes de ser réu, paranoico e ter sede de matar. Quantas vezes tive que me trancar no lado de fora do portão com medo do meu passado que apavora. Com medo de desconta em vocês o mal que ele fez. O demônio refez um antônimo com insensatez. Agora eu sou o exo passado da sua vida. Disse que voltei zanciado, um vivo sem ter vida. Corações vazios, um passado feliz. Já foram cheios de amores, mas hoje só cicatrizes. Olhares pro passado, antes dessa vingança do casório. A velórios, meu purgatório, são lembranças. Corações vazios, no passado feliz. Já foram cheios de amores, mas hoje só cicatrizes. Olhares pro passado, antes dessa vingança do casório. A velórios, meu purgatório, são lembranças. Presença de estresse, eu limpo ático as ralés. Escolhendo a melhor de topless para o abate. Mentira sobre escala, só quem rala nesse ramo sabe que bique é bengala pra adultérios cotidianos. E vocês em casa que muitas vezes faltava mantimento, sentimentos, fundamento irresponsável. Eu culpava todos pelos meus ferimentos. Dor de cabeça era um voz, tormento insuportável. Notava foi seus olhos que brilhavam tanto. Antes tipo estrela, agora são vermelhos de pranto. Sempre pelos cantos, soluçando, choro engasgado. E eu imune a compaixão com raciocínio embriagado. Falava estando calada, gritava com sussurros. Meu lado sensato, sentado, em faca dava murros. Não dormia mais do meu lado, passava noites sem claro. Pressentia o que eu fazia quando saía à noite de carro. Corações vazios, um passado feliz. Já foram cheios de amores, mas hoje só cicatrizes. Olhares pro passado, antes dessa vingança do casório. A velórios, meu purgatório, são lembranças. Corações vazios, no passado feliz. Já foram cheios de amores, mas hoje só cicatrizes. Olhares pro passado, antes dessa vingança do casório. A velórios, meu purgatório, são lembranças. Sangue machucados, sempre estava marcado. Arranhado dos intimados, eu quero mascarado. E ela tinha certeza, mas com a destreza que tinha, temia que minha aspereza respingasse em nossa filha. Ela dizia, Marconi morreu quando tombou, e a alma que sucedeu não era quem a deixou. Quantas vezes vingou, isso nunca mais para. Ela não dizia, eu que lia isso na sua cara. Silêncio em casa quando estava dor de medo. Dormia, se trancava com receio do meu dedo. Em segredo com sua família que morava na Bahia. Deixou uma cartilha de adeus e levou minha filha. Qualquer pessoa sensata correria atrás, mas eu não liguei, não procurei, não vi elas nunca mais. No fundo sabia que meu futuro é sem esperança. Não tem volta essa saga dessa sede de vingança. Corações vazios, um passado feliz. Já foram cheios de amores, mas hoje só cicatrizes. Olhares pro passado, antes dessa vingança do casório. A velórios, meu purgatório, são lembranças. Corações vazios, no passado feliz. Já foram cheios de amores, mas hoje só cicatrizes. Olhares pro passado, antes dessa vingança do casório. A velórios, meu purgatório, são lembranças. O amor é sempre paciente, sempre generoso e nunca é invejoso. O amor não se ufana, não se ensoberbece.